7 para posicionamento pronto na posição 612. Comando 397, autorizado para posicionamento, pronto, certo. Autorizado, chão para o trás, chamou 397, tá bom. Tá, na remota na área de carga, puxa pé que você não lembra. Tá, 9911, agora puxa pé que você não lembra. É, confirme. Através de Itoaçu, Guardião 07. Guardião 07, chame torre 118, decimal 6. 118, 6. Total 9911, autorizado para o chibé de treinamento, vai para o táxi total, 9911. Gogo 923, na posição 8 para o chibé de treinamento. Torre, o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Através de Pituaçu, linha do litoral 507, para pouso no pátio do Graé, quando autorizado. Ok, da presente posição está autorizado direto para o pátio 4, agilizando o reporte cruzando a final da 10. Agilizado, reportará cruzando a final da 10. Final da 10. Prossiga. Qual o tempo de voo daqui para Fortaleza? 1h30. Tá bem computado lá. Tá chegando lá na abertura. Ah, ok, sim. Chame o solo em 121.9 para cruzar o pátio principal. Comunicador Gol 1397 para o táxi. 1927 a bordo, autoramento 4 horas, alterna Galeão. 1397, autorizado táxi, via parte, Lívia, Costela, Centro-Sul, 1186 de Malmeia. 220 altímetros no 022. Via parte, Lívia, 1286, 1022, obrigado, no 397. Guardião 07 avistado cruzando, a final da 10, está livre pouso, o vento é 1,20 graus, com uma dezena de nós. Quenegal no 022, pote no solo do pátio 4 controlado. Passará no solo, Guardião 07. Para 2.000 pés, o ajuste no 021, reporte estabilizado na LS XR da pista no 0. Pode estar, pede para 2.000, ajustado no 021, reportará estabilizado. Localizador azul 4207. Azul 4207, duna completa, torre na 86. 27. E salvador, bom dia, azul 4207, 3027. 07, um solo aí? Guardião 07 no solo aos 27, frequência livre, bom dia. O azul 4207, cheque o trem, o vento é de 1,20 graus com uma dezena de nós. Quenegal 1021, está livre pouso na 10. Livre pouso na 10, ainda em cima do trem 4207. Bom, 397, bom dia, mantenha o ponto de espera, dono zero. Bom, 397, está visual com a aeronave na final, dono zero. Ok, após o pouso do Embraer da Azul, a linha aí mantém, gol no 397. Após o pouso da aeronave, Embraer mantém, gol no 0, gol no 397. Você lembra 140, então você está pago antes de qualquer? Para o táxi, 54 a bordo, 4 horas e 30, alterna Porto Seguro, 35 sul, grau de cima. Poderia confirmar a pessoa de bordo em cima, 35 sul, 54, 4 horas e 30. Autorizado, táxi via Paz, Índia, no ponto de espera da 10, com a torre 18 do sinal 6, o ajuste é o sinal 0, 2, 1. Pátio Índia, ponto de espera 18 do meio, obrigado, bom dia. Total 99, o Nono está pronto para o táxi. Nós estamos com 3 a bordo, 3 horas e 38 de autonomia, alterna Natal. Gente, total 99, vai observar o ATR da Trip após autorizado o parte 1, onde será do Monteiro. Hoje está o 30921. A torre opera 1,8 de Monteiro. 18 mil, põe espera, vai. Como o número 2 é atrás do trip total 9911. Estamos autorizados no ingresso no Pátio 1, repórter 10 de portão meia do dia. Como 93, o seu aeronave no pequeno porte irá passar nessa guarda, após o autorizado de estacionamento, no ponto táxi. Se após a aeronave na reta guarda, vai ligar o Hotel Alfa Tango Tango, observe a aeronave da Total, 727, ingressando no Pátio 1, após o mesmo prosseguir o teste, autorizado ingressar no Pátio 3. 2-1, ao livrar à direita, chama o solo 2-1, decimal 9. 2-1, decimal 9, 2-4-2-1-7, bom dia. Bom dia, 35595, mantenha o ponto de espera, dono 0. Golo 397, livre decolagem da 10, vento é 120 graus, 8 nós. Decolagem da 90, Golo 397. Não, na sua frequência, azul 4207. Não, o solo 121,9, ok? 219, 4207. 207 na Hidro. Azul 4207, você é via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, só Juliette, azul 4207. Direto X-Ray, bom dia. 3896, bom dia. O vento é de 130 graus com 9 nós. O altímetro agora 1021. Juliette. Cheque o trem de pouso. Está autorizado o pouso na 10. Trem de pouso baseado e checado. Autorizado o pouso na 10, está 3896. Escuta November Yankee Mike. Escuta permanente, November Yankee Mike. Escuta permanente. O Gol no 397 decolou aos 33, controle 120, decimal 8, perdão, 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia, no 397. 35595, visual contando a final do 10. Após o Airbus, Salim, mantenha 10, 35595. 397, bom dia, contato radar, sobe para o nível 360, saída da El. 360 da El, Gol na 397. Táxi, o Gol 93. Tem 159 a bordo, autonomia 3 horas e meia, alterna ao Gadenhon. Sete, Gol na 93, autorizado o táxi até através do ponto 62. Autorizado até através do 62, o Gol 93. O Azul 4207, autorizado a ingressar na Juliette, posição 01. Posição 01, Azul 4207, pela Juliette. Canebel 940, autorizado a Recife, divide Gol 350, decola da 10, curva esquerda, saída pública, transição Cajun, via Upper Lift 58. O controle 119.8 e o transponder 5150. Confirme, chamou a turma. Tá livre iniciar o táxi, chame para cruzamento da 17, Lima Quilos Lu. O 983 mantém através do 62, pode prosseguir. O Gol 983 prossegue via Tarpade, espera ser uma torre 18 decimal 6. O Azul de Altima é 0, 2, 1. Aqui, Mate, dia no ponto de espera, monitora 18, aliás, chama 18.62, o Gol 93. É, livrando à direita, chama o solo 21 decimal 9 e tenha um bom dia. 219, um bom dia. Solo Salvador, bom dia, tá? 329, livrando. Butan 3896, prossegue de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reportará antes da Juliette, da 3896. O 9911, após a rolagem do ATR, ali mantém a 10. Papa Romeo, antes de acertar o Golf, fiz uma tentativa no 1921 e não tive resposta. Solo para 1219. Ok, solo Salvador Papa Romeo, antes de acertar o Golf, para Euclides da Cunha, nível 230. Cinco, 95, decolou os 37, controle 120 decimal 8, perdão, 119 decimal 8, bom voo e bom dia. 19-8, obrigado, bom dia. 5, bom dia. 5595, bom dia, contato radar, sobe para o nível 140, saída coral. 140 coral, 5595. O número 3. Ah, ok. Prossegui até o pátio 1. Ok, prossiga até o través do 07, observando a aeronave da TEC que vai passear no meia dúzia. Após estar livre até o pátio 3. Prossiga. Tá livre, chama o táxi. Vou poder confirmar a parte que você queria falar. O pátio 3, que frente aos Correios, decola da 10. E estamos aqui, parte 3, com 06 Gente, eu estou com autorizado. Ó, estou com o Golf autorizado em Juiz da Cunha. Nível de voo 230, decola da 10, curva esquerda, na saída Momo, código após direto. O controle 1918 e o responder 01234. Que Luiz? 230. Decola da 10, após decolar de curva esquerda. Saída Momo, Koski. Me confirme? Ah, tem? Tá zero, bom, nada aí. Controle 119.8, a saída Momo, código, após direto, e o transponder 5134. Momo, código. Controle 119.8, código transponder 0134, ó, a porra. Código Tango Golf, transponder 5134. 5134, confirmando a Oscar Tango. Sim, começou o acionamento do táxi. Então, pronto para o táxi, Oscar Tango. Vembeck Mike, tá, reduziram novamente para 1 no meu táxi. Gente, o November Yankee Mike. Amado por motivos técnicos, Oscar Tango. Gente, então aguarde o táxi. Oscar Tango. Tá bom. Alfa Tango Tango, quanto posse? Autorizado, Aras Azul, nível de voo 095, decola da 10 e prossegue corredor até, retira meu pé. O controle 1918 e o transponder 0136. controle em 19, decimal 8, bom voo e bom dia. 19-87, bom serviço, meu amigo. Salvador, total 9911. Total 9911, contato radar, sobe para o nível 310, sai da mão. Momo, sessão 310, total. Então, alfa da rotâmbula, para a reta 1095, esquerda, com. Fez o plano, aqui o plano sistema, aqui o plano visual, 095, confirma. Salvador 3198, cruza o 160 para o 150 com a informação papá. Então 3198, aciona identificação, autorizado chegada mar e desce para o nível 060, ajuste no 021. Com 1021 no ajuste, desce até o 060 na mar e o 3198, desculpa, até 6000, o 3198. No 983, o vento é de 1,40 graus com 9 nós, o altímetro no 021, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, bom, 983. 60 com 1,021, depois nós 2,73,98. Autorizado táxi até a saída do parte 3, ó, que tá bom. Doutor Salvador, informo que Ilhéus encontra-se fechado e o teto está a 2000, visibilidade 3000 metros. Teto 2000 pés e chuva leve no momento. Paciente, o 5595. 5595, confirme, irá prosseguir? Afirmo, a gente vai aguardar melhor. Sim. Para o táxi estacionário 6140, 8-2 a bordo, 4 horas do Pernambuco. Estacionário 140, autorizado o táxi, tinha 7-3-15, no ponto 0-0-0, chama todos, 1-1-8, chama 2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Oscar Tango Golf segue o Airbus da Bianca na fase central, consegue via de um considerador 0, chama Torre 118, bombeia. Pois hoje é o sinal chama 021. Aguardo do Airbus da Bianca. Torcera da 1-0, chama a torre 1-1-8, bem ó, gol de ajuste 1-0-2-1. Nível 360, saída da El. 360, saída da El, 1-9-3. Puxa 6140, bom dia. Está autorizado alinhar e decolar na 10, vento é de 1,50 graus com uma dezena de nós. Tango, livre táxi, observe uma viatura do bombeiro que vai ingressar no pátio 3. Dá passagem a mesma e prossegue via pátio 1, índio e alfa, 2.6 no ponto 0. 260. Para Mike Salvador, podia informar quanto que recebe a altimetria do November Yankee Mike? 710 agora, confirme. Número 10, poderia confirmar o ajuste, por gentileza? 1021 em Salvador. Ajustado no 021, no November Yankee Mike, muito grato. Controle, boa tarde, voo 738, boa tarde, bom dia. Acione identificação autorizada chegada Mari, desce para o nível 070, o ajuste no 021. Oscar Tango Golf, alinha e mantenha 1-0. Puxa, 6140, decolou aos 48, controle em 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia, obrigado, 6140. Ativo, tá visual. Tá minha torre, 186. 198, decimal 60, November Yankee Mike. Bom dia, 6140, Xanel decolando a cisco. O Xané 6140, bom dia, contato radar, sobe para o nível 350, saída PUC. Saída PUC para o 350, 3198, desce para 3000 pés, o ajuste no 021, está livre da restrição de altitude na posição etapa. 2000 pés, 1021, livre restrição etapa, solicita manter a proa 030. Com mais 5 milhas, devido à formação, posteriormente, descendo o localizador. Confirme mais 5 milhas? Ciente, autorizado desvios. Confirme as extensões após término de desvios. Vai prosseguir com a proa? Proteção, proa de zona, 260. Autorizado, 3198. Desce para 3000 pés. 260 para 2000, confirma ou 3000? 2000, no 260. 2000, 2000. Vai atingir o 060, 3198. 3198 foi autorizado até 3000 pés, o ajuste no 021. Desculpa, senhorita, mas nós não recebemos, deve ter saído entrecortado, descendo para 3000, o 3198. Gente, gol no 738, desce para o 050, o ajuste no 021. 21, 5000, gol no 0021. Mais. Ok, então reporte interceptando a final da 17 para o TGS. Vai reportar interceptando a final da 17, November Yankee Mike. 2545. 2685-2545. Tango Tango, após a decolagem, deverá manter a proa até 2000 devido ao tráfego no setor norte, a 1.000 pés, ok? A gente aguarda o instante para a decolagem. Oscar Tango Golf decolou 5-0, controle em 119.8. Bom voo, bom dia. Maturado 119.8, Oscar Tango Golf.